essa criança faminta, se não tem graça, presidente. Pelo amor de Deus, olhe esses filhos seus. O ensino que a rua dá é maldade, eu te peço socorro. Ou então morro, não posso saber. E se fica quieto, deixa rolar. Pra mim não é certo, não quero falar pelas costas. Pela frente eu te chamo de bosta, porque sei o que diz o governante da nação. Aqui quem manda é a lei do cão. O povo fica aqui parado e vive dessa merda, porque não sai e provoca uma guerra. Chega lá e diz: para com isso, presidente, dê um jeito nisso. Isso tem que acabar. Nossos filhos não podem pagar pelos erros que nem cometeram. E como acabar, isso é problema seu. Tá demais continuar nessa vida. Diversão zerada, sem casa e comida. Esperança do dia melhor acabou. Você passou aqui, nem pra gente ligou. Por favor, me escute, governante do país, ouça com calma o que o meu povo diz. A criança da favela está morrendo de fome. Você não mostra ser sujeito homem. E acaba com essa droga de passeio de avião. E vem aqui na favela, olha nossos irmãos. O povo há muito tempo não sabe o que é viver. Na vida boa que vive você. O povo há muito tempo não tem liberdade. Isso você já sabe, você não aí, não quer nem saber, só manda recado pela TV. Não vem tirar a gente dessa situação, só dá pra gente é a lei do cão. Aqui se o povo rouba, muitas vezes é pra viver, porque seu filho angustiado está pedindo pra comer. Depois a capiteira da revista e do jornal, dizendo que na área só mora marginal. Não dizem que o povo há muito tempo está sofrendo, que a gente está há muito tempo se fodendo. Somos as vítimas pior da inflação, levando o povo a um futuro ladrão. Não vai fazer falta, eu sei, pra você tanto faz se o meu povo morrer. Vamos dar um jeito nisso. Vamos, vamos. Vamos dar um jeito nisso. Vamos dar um jeito nisso. Vamos, vamos. Vamos dar um jeito nisso. Vamos dar um jeito nisso. Vamos, vamos. Vamos dar um jeito nisso. Vamos dar um jeito nisso. Vamos, vamos. Vamos dar um jeito nisso. Na cara do povo ocorre a desgraça. Criança faminta, se não tem graça. Presidente, pelo amor de Deus, olhe esses filhos seus. O ensino que a rua dá é maldade, eu te peço socorro. Ou então morro, não posso saber. E se fica quieto, deixa rolar. Pra mim não é certo, não quero falar pelas costas. Pela frente eu te chamo de bosta, porque sei o que diz o governante da nação. Aqui quem manda é a lei do cão. O povo fica aqui parado e vive dessa merda, porque não sai e provoca uma guerra. Chega lá e diz: para com isso, presidente, dê um jeito nisso. Isso tem que acabar. Nossos filhos não podem pagar pelos erros que nem cometeram. E como acabar, isso é problema seu. Tá demais continuar nessa vida. Diversão zerada, sem casa e comida. A esperança de um dia melhor acabou. Você passou aqui, nem pra gente ligou. Vamos dar um jeito nisso. Vamos, vamos. Vamos dar um jeito nisso. Vamos dar um jeito nisso. Vamos.